Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Cavalo News. De Araçatuba, São Paulo, meu nome é Nicolas Cares e tenho aqui, diretamente de Diadema, em São Paulo, o Matheus Cross. Bom dia. Bom dia, pra quem estiver ouvindo de dia. E se pra quem de dia... Bom dia também. Bom dia também. Porque... porque não é só feito do dia, também é feito da tarde e da noite. Exatamente. Até porque pode não ser dia neste exato momento, mas em algum lugar do mundo é. Entendeu? Japão. Pode ser. Ou não. Bom, enfim. E também, diretamente de Presidente Prudente, em São Paulo, temos aqui o Bruno Assis. Oi, e aí, meu povo, beleza? Marcando novamente presença aqui na Casa do Carvalho. Exato. E, começando já aqui sem muita enrolação, a gente já vai partir para as notícias que rondaram essa última quinzena, muito marotinha, entre os dias 7, que foi o último episódio do podcast, né, de notícias, e o dia 21 de abril, logo após, obviamente, a escolha musical do nosso jovem amigo Padawan, o Bruno aqui, que fez a escolha aqui da versão do Pokémon Center, o cover, né, do Little V, o Falcão do Metal, o Falcão do Metal. Voltando aqui, então, para começar já com as notícias, primeira notícia aqui é que os registros para a Battle Competition de 2017, a International Challenge April, já estão abertas. Como a gente falou no nosso último podcast, que a gente anunciou que ia ter, né, essa Battle Competition, ela vai seguir o formato do Video Game Championship de 2017, que permite só os Pokémon da Dex de Alola, com exceção lá dos lendáriozinhos de tipo Cosmog, Cosmoem, o Solgaleo, Lunala, Magearna, Necrozma e o Zygarde, né? E também as Megastones estão proibidas. As inscrições começaram a partir da quarta-feira, no dia 19, e estão abertas até o final do dia 27. Então tem um tempinho ainda aí para você poder se inscrever. E as batalhas vão acontecer entre o dia 28 e 30 de abril. Todos os participantes... Agora, se você tá ouvindo isso muito no futuro... Só lamento. Isso aqui vale até, né? Até, obviamente, o dia 27. E se tivermos no passado, sabe? E tivermos fingindo que estamos no futuro, ou pode sei lá. Será? Será que isso aqui já acabou? Será que o mundo é uma mentira? Quem sabe? Será que Thor 2 é bom? Deve ser. Ou 3, quer dizer, na real... Dois já saiu, né? É que ainda ficou questionamento, será mesmo que é bom? Não sei bem se eu será que é bom? Né? É que às vezes a pessoa pode não ter assistido ainda, né? Exato. Eu não assisti o Thor 2 ainda. Bom, o importante é que as batalhas dessa Battle Competition vão acontecer entre os dias 28 e 30 de abril. E todos os participantes vão receber como brinde as Megastones do Sceptile, Blaziken e do Swampert. E também, pra galerinha que já faz parte do programa da Play Pokémon, pode receber também os CPs, né, os Championship Points, se fizerem um ranking alto o suficiente na competição. É isso aí. É isso aí. Já para os participantes da última missão do Global Link, que consistia em rachar 3 ou mais ovos no jogo, né? Os presentes para completar essas paradinhas já estão disponíveis através de um serial code que está sendo distribuído individualmente pelo próprio site do Global Link. Então, acessa lá, faz o login. Se você não souber qual é o site, acessa o nosso site, que tem lá o link para você acessar e fazer o login. No link de postagem desse episódio vai estar lá. Aí é só baixar pelo Mr. Gift, né? Lá no menuzinho de Continue, vai lá no Mr. Gift, Get via code e digita o serial code lá e é nóis. Eles vão dar 5 Harry Candies e uma Love Ball. E os códigos eles estarão disponíveis aí pra ser resgatados até o dia 30 de maio. É isso aí. É isso aí. Os melhores comentários. Os melhores comentários ever. Seguindo também uma atualização de notícias do último episódio, dos nossos episódios de notícias, né? Foi liberado aí o código do download para as Megastones da Mawile, da Beedrill, Aldino e do Medicham. Acesso o Mystery Gift. Esses aí lá. Podem usar na competição? Não pode, porque a competição não pode Mega. É só pra CT no jogo, tá ligado? Só pra ser alegre mesmo. Acesso o Mystery Gift lá, do mesmo jeito que a gente falou da outra vez. É só escrever o código Intimidate. Simples. Intimidate, né? E é só escrever lá Intimidate, você vai receber os bagulho todo aí, as Megastones. E embora eles não tenham revelado nenhuma data limite de distribuição, é melhor aproveitar aí antes que acabe, né? Que vai saber. Os códigos para as Megastones do Steelix e do Pidgeot vão ser distribuídos no decorrer do próximo mês de maio, obviamente. Caso você ainda tenha dúvida de qual é o código para receber as Stones lá desses 4 Pokémon que a gente tinha comentado no começo, vai estar lá na postagem do episódio também o código pra você escrever lá certinho, caso tenha ficado alguma dúvida aí. Exatamente. Exatamente. É isso aí. É isso aí. E, finalmente, foi revelado o Pokémon de número 802, né? Ele foi oficialmente revelado, né? O Marshadow... Novidade. Super novidade, né? Pra franquia. O Marshadow foi oficialmente revelado junto ao trailer do próximo filme da franquia, né? O Pokémon I Choose You. O bichinho vai ser, tipo, Fighting Ghost, né? E ele promete ser distribuído aí no futuro, né? Não tem nenhuma informação adicional sobre ele. Mas se a gente considerar, né, que o anúncio do Marshadow pra esse filme agora desse ano, ele pode indicar que a sétima geração pode ser relativamente curta, né? Porque a gente não tem outros lendários de evento em Alola a não ser o Marshadow, né? O outro que seria o Necrozma, mas ele não é de evento, né? Ou o Marsonic, né? Ah, o Marshadow, entendi. Bom, enfim, vai estar ligado no post desse episódio o link pro trailer da revelação do Pilantrinha, que na verdade é um teaser pra anunciar, né? Porque eles não só falaram que tem e o tipo, né? Mas eles não falaram como vai ser distribuído, nem nada do tipo. Nem se vai ter algum box especial e tal. Vai ser via Pombo-Correio. Vai ser Pombo-Correio, os caras vão... Os meus mini escravos já me avisaram disso. Exato, sinal de fumaça também é um jeito que eles estão querendo adquirir, né? Pra patente pelo 3DS. Enfim. E falando, como a gente falou aqui do trailer, né, do filme dos 20 anos, o segundo trailer, né, saiu, e é interessante a gente ressaltar, além dele apresentar o Marshadow, ele dá um pequeno balde de água fria na galerinha que tava pensando que o filme seria uma transcrição literal do que foi a jornada do Ash nesses 20 anos de franquia, né? Além do próprio Marshadow, a gente teve a inclusão de outros personagens que apareceram durante a jornada, que não aparecem, né, na jornada original do Ash, Encanto. E entre eles estão o Soldi, que é um treinadorzinho que quer ser um professor Pokémon, e tem o Lucario. Tem a Makoto, que é uma garotinha que tem alguma tendência meio masculina, e gosta de, aparentemente gosta de aventuras, e ela tem um Piplup. O estranho é que ambos aparentemente estão substituindo o papel da Misty do Brock, né, das séries originais, né? Uhum. Por mais que eles não sejam parecidos, né, com os dois, né, eles só são personagens novos realmente. Além deles tem o Bond, que é um velhinho, né, um pesquisador que segundo a sinopse dos personagens, ele corre muito atrás do Oho e até escreveu um livro chamado Minha Vida é o Oho, né? É tipo um Tá Tudo Bem Agora, né? É tipo um ET, né? Ele seria o euzinho do Oho. Seria tipo isso. Mas só que seria o Oho, né? Ho-oh. É, seria o Ho-oh, mas eu falo Oho porque eu sempre falei Oho, então paciência. Finalizando os personagens, a gente tem até uma homenagem ao nosso amigo aqui do nosso programa, muito maroto. O último personagem do trailer se chama Cross. Sério? Sim. Ele tem um cabelo meio laranjado, né? E tem uma cruz de... O cabelo dele faz um X, tá ligado? Bem bosta. Mas enfim. Mano? Mano, eu quero ver como você se dá uma caçada aí. Cross Pokémon 20, sei lá, enfim. Ele é um garoto... Depois você manda o link. Depois eu mando o link. Ele é um garoto que acredita que a força é tudo, né? E que ele quer se tornar o maior treinador de todos. É aquela coisa meio clichê, né? Meio Silver, meio Green, né? Meio todo mundo que tentou jogar Pokémon. É, com exceção do Barry, né? Barry não, né? Nem a... Bom, enfim, vocês entenderam a lógica, né? E esse Cross, né? No caso, ele tem um Incineroar, né? O Pokémon dele. É curioso a gente parar pra analisar que... Olha só, a gente tava falando de indícios de remake no último episódio principal do nosso podcast. E a gente tem aqui o time, né? Principal do Ash. Tem uma mina que tem um Piplup. Tem um cara que tem um Lucario. E... se a gente considerar esse maluquinho, esse Cross, né? Ele tem uma... Se a gente colocar no anime, ele tem uma pegada meio Paul, né? Da saga de Sinnoh. Que ele tinha... é o Sasuke de... Exatamente, é o Sasuke. Sasuke com pokebolas. Outra coisa que é importante também a gente considerar, né? Aí a nível de discussão, né? É que existe uma puta semelhança visual, né? Entre o Pond, que é o velhinho lá, né? Do Oho, e o Red, né? Porque eles têm o boné, eles têm uma jaquetinha vermelha e tal. Só que o Pond é um gordo, né? É um velho gordo, né? Cheio de barba e tal. É meio bizarro, né? Porque, pô, né? Meio né? Coisado. A probabilidade, né? Que eu pelo menos enxergo, é que ele seja só... Ele tenha sido criado com esse design só pra fazer esse buzz, tá ligado? Da galera ficar discutindo, sim, e tal. Mas que no fundo é tipo mais uma homenagem mesmo, porque o filme é dos 20 anos do anime, né? Não faria muito sentido ser, né? Não dá um destaque pro Ash. Até porque pela própria sinopse que já revelaram do filme, o Ash e companhia, né? Os dois amiguinhos dele lá, que estão substituindo a Misty e o Brock, vão ser guiados na malandragem pelo Marshadow, que tá se escondendo na sombra do Ash, né? Sem que ninguém perceba ele e tal. E aí ele levaria essa galerinha até tentar se encontrar com o Oho lá, batalhando com os oponentes meio fortes. Não sei pra onde esse filme vai. Mas a gente pode ter uma noção de que ele vai se basear, pelo menos, se não só nisso, ele vai se focar na jornada de Kanto do Ash, né? Mas tentando talvez fazer um retcon do que a gente já conhece da história, como se fosse uma atualização dos fatos, né? Mas um ar mais épico de filme, essas paradinhas assim. É interessante. Eu acabei de receber uma informação aqui secreta dos meus macacos altamente treinados. Em potencial, né? Uhum. Altamente treinados. E eles falaram que esse filme aí, o Ash, finalmente vai sair da franquia, né? Eu achei que você ia falar que ele ia sair da Friendzone. Não, mas ele saiu no XY, não foi? Quando a menina beijou ele. Saiu nada. Para. Ele foi tipo... O Ash, ele é o único cara que ele se prende na friendzone, tá ligado? É, ué. Ele vai passar a linha na friendzone, pega a chave, fecha e fala, ninguém me tira dessa porra. Ah, aquele meme lá, né? Aquele meme que a menina fala que vai sair com ele se ela ganhar a batalha, ele fala que não vai perder. Exatamente. Bom, mas seja o rumo que o filme vai acabar tomando, né? Eu acho interessante a ideia, né? Querendo ou não, é puxar uma coisa de lá de trás, né? Mesmo que eles deem uma alterada, ou seja só toda uma ilusão, ou puta que pariu a 4. Mas que eu acho que o importante, e parece que eles vão levar essa onda, é retratar bem o, pelo menos, a amizade do Ash e do Pikachu, né? Que pra série animada no geral, elas é meio que são o cerne, né? É a amizade, sim, dos dois ali e a jornada do Ash em si. Por mais que ele tenha, a série tenha seus altos e baixos, né? Exato. Às vezes mais baixos do que altos, né? Mas enfim. Partindo já um pouco pro TCG, vazaram todas as cartas secretas da The Best of XY, né? Que pra quem não sabe, é uma coleção lá japonesa que vai trazer como reprint, né? Várias cartas, as melhores cartas, né? Das expansões de XY com uma arte nova, né? A gente já foi confirmado também que parte dessas cartas vão ser trazidas para as Américas, né? Pro Ocidente, Europa, América e afins, como cartas promo. Enquanto algumas outras que restarem, elas vão sendo adicionadas aos poucos em coleções futuras, né, ocidentais. Isso indica que muitas das cartas da XY, de uma forma geral, elas iriam cair com a rotação, mas elas não vão cair graças a essa republicação delas, né, esse reprint delas com artes novas. Algumas das cartas que iam cair, né? ou não que iam cair, mas que estão sofrendo esse reprint, né, e tem uma certa relevância, são o Shame X, né, que é, por favor, né, que reprintem o Shame pra sempre, né? Exatamente, reprintem pra sempre, né. Pois é. Temos também o Wyvetal X. Tem o Recruta da Team Flare, o N, o grande N, né, que tá aí sofrendo reprint até não sei quantos anos. Tem o Mega Man Trick, o Jolteon X, a Karin Delinquente e o Ferreiro, que já tinha caído, né, na última rotação. Todos eles vão estar voltando aí, firmes e fortes. Outra informação também interessante sobre o TCG é que a segunda expansão, né, a Guardiões Ascendentes, ela já possui uma data de lançamento aqui no Brasil, que vai ser 12 de maio. E a terceira expansão já possui também um nome oficial nos Estados Unidos, que vai chamar Burning Shadows. A gente ainda não tem uma previsão de lançamento para essa terceira coleção aqui no Brasil, mas como tanto aqui quanto na gringa, né, eles têm os 3 meses, né, então a tendência é que saia em agosto. Uhum. Aqui também, obviamente, a Copag não falou nada, mas vai sair em agosto também, a gente sabe o que vai. Se fosse nos 90, ia sair, tipo, daqui a uns 10 anos, sabe? Exatamente. Ia sair um dia. Sem sair. E embora eles não tenham colocado nome nenhum oficial ainda no Brasil, né, eu acho que seria interessante se traduzissem pra tipo Sombras Ardentes, tá ligado? Ou Sombras Flamejantes. Burning Shadows, né? E provavelmente vai ter alguma coisa a ver também com o Marshadow, né? Porque agosto é mais ou menos a época do lançamento, que vai ser o lançamento do filme, né? Então é pra fazer esse casamento, sombras e tal, né? Blá, blá, blá. E já tá rolando aí a partir de hoje também, né, o primeiro campeonato latino-americano de Pokémon, né, ou não, o Latin America Championships, né, o torneio que engloba... Ou seja, hermanos vão perder. Hermanos vão tomar em suas... em suas cabeças. o torneio que vai englobar os campeonatos de VGC e o TCG da América Latina, de uma forma geral. E o melhor de tudo é que tá rolando aqui no Brasil, né? Lá no centro de eventos do World Trade Center em São Paulo. Não tem muito o que falar, infelizmente, com o podcast de notícias da gente aqui sair semana sim, semana não. Então a gente não tem como trazer tão rápido os vencedores, né, de cada categoria, mas... Eu ganhei, chegou avisando, eu ganhei. Ele ganhou. Muito obrigado a todos que confiaram em mim. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra Xuxa, né? Pra Xuxa, que ela manda um abraço pra um demônio lá, que, né? Ela ainda tem contato? Tem, lógico. É o pacto, né? Pacto maroto. Quem nunca, né? Porra, mas nas próximas semanas a gente vai estar trazendo os nomes da galerinha que ganhou nas categorias e tudo mais. Pra você que não está participando, mas quer acompanhar este evento, que a gente pode até dizer que é histórico, porque é o primeiro, né? De certa forma, né? Não deixa de ser. Acessa lá o nosso site. Acessa lá o nosso site, portal23.com.br, que no link do post desse episódio vão ter os links pra você conferir os streamings oficiais lá do torneio. E também uma boa sorte pra quem estiver participando. Aliás, é até interessante comentar também que o Lucas, tio Sam, né? Ele vai ser um dos narradores juiz. Das partidas. É, não, ele é juiz, mas ele vai estar atuando como os caras da mesa, tá ligado? Que tá narrando o bagulho. Vai ser da hora. Caraca, vai ser da hora. Cara, isso não. Pica grossa. Pica das galáxias. Pica das galáxias. E pra encerrar já o podcast aqui em ritmo de marotices, fica aí com a escolha do Cross. Ritmo de festa, exatamente. Fique aí com a escolha do Cross, do remix Hip Hop, da música de batalha de Pokémon Red, Blue e Yellow, pelo Raising Man Army. Mas é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. A gente fica na torcida aí que você tenha gostado e se informado com o episódio de hoje. A gente sempre pede que você comente e peça suas músicas lá no nosso site, portal23.com.br, ou acesse as nossas redes sociais para acompanhar os nossos conteúdos e pedir as musiquinhas por lá também. Acesse facebook.com/casadocarvalhocast e instagram.com/casadocarvalho. Já os nossos perfis pessoais do Twitter são o meu, no caso, @tsunami_risoca, risoca com H. O Twitter do Cross é? Cross desenhador. Cross desenhador. Cross é com os dois S's, né? Isso. Cross de croissant, né? Não. Nossa. Que é um pão, né? Não. É só um pãozinho. É um pãozinho. E o Twitter do Bruno? É Bruno Assis. E pra não gerar a confusão aí que o Nicolas fica me zoando, a última letra, ao invés de ser um S, é um Z, tá bom? É um Z, é o Bruno Assis, né? E eu sou. Bruno Assis. Lembrando também que o Bruno cria conteúdo lá no YouTube, lá com o canal Só Detonando. Acessa lá, qual que é o canal do YouTube? É Só Detonando Games, né? Isso, Só Detonando Games. E o Facebook? Só Detonando. facebook.com/sodetonando. E aí acompanha lá, acompanha o conteúdo desse menino muito maroto. Eu pensei que ia mandar um lindo, fiquei até triste agora. Pra finalizar de vez, se você já é adepto ou quer se tornar adepto aos podcasts, assine diretamente o nosso feed lá no seu agregador de podcasts ou assine o nosso canal da iTunes Store pra não perder nenhum episódio desta pequena bagaça. Enfim, recados dados, nós vamos ficando por aqui e nós nos vemos numa próxima transmissão nessa mesma frequência. Falou, galera, e até a próxima. Falou!